fechada, os tambores a rufar. Vem chegando meu batalhão, agora aqui pra guerrear. Mata fechada, os tambores a rufar. Vem chegando meu batalhão, agora aqui pra guerrear. Apontado e fazendo tudo balançar, vendo barras e purezas para o mar. A puta vem fazendo tudo balançar, vendo barras e purezas para o mar. Portada é lua, portada é sol, portada é pé, pra comandar meu batalhão, chamo o arca e o campeão. Portada é lua, portada é sol, portada é pé, comanda meu batalhão, pra o batalhão não me quer. Tem clarinho na bandeira do novo dia, trazendo força, luta, fazia bom dia. Tem clarinho na bandeira do novo dia, trazendo força, luta, fazia bom dia. O nosso peitinho é tempo de apuração, quem manda a casa da rainha. Se pode olhar na panela da leão, é tanto dali.